A seta branca. Pode começar. Bom, a passagem da Bíblia que me foi intuída a buscar para trazer a pregação está no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 9, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão. Eu fui imprimir essa passagem da Bíblia e fui orar para entender, Senhor, que mensagem trazer. E eu comecei, o Senhor começou a falar comigo e me mostrando, e o Senhor dizia assim: Filha, eu enviei meu filho para andar no meio do povo, para trazer uma visão nova de espiritualidade, para trazer um novo para uma época de densas trevas, e que eu precisava que o povo abrisse a mente para enxergar o novo. E alguns já haviam sido preparados, filha, para estar aqui junto com o meu filho, caminhando com ele. E esses teriam as mentes abertas para enxergar o novo que o meu filho estava trazendo à terra. E eu preparei aqueles que caminharam com ele. E muitos, filha, daqueles que caminharam com o meu filho também não alcançavam um novo que eu enviava à terra naquela época. Não conseguiam alcançar. Quando eu enviei os meus 2 filhos, Moisés e Elias, para estar do lado do meu filho, amparando ele naquilo que ele necessitava, os meus filhos, que ainda não haviam alcançado na plenitude o novo que eu enviava através do meu filho Jesus, queriam construir 3 altares naquele local, 3 tendas, 3 altares, para adorar ali 3 espíritos criados por mim e que estão num processo de evolução com todas as suas dificuldades, assim como todos os meus filhos que são criados, que passam pelo processo. Estavam ali querendo venerar 2 espíritos, mais a meu filho, 3 espíritos enviados por mim para trazer o novo. 2 para amparar o meu filho. E eles queriam construir 3 tendas. E o meu filho, eu intervi e falei: ouça meu filho, ouça meu filho, não fique agarrado a essas mensagens assim, dessa forma. E ele falava comigo, e ele dizia: é necessário que a comunhão seja direta comigo. Eu sou o Criador. É necessário que o povo olhe para mim Se volte para mim, enxergue a mim, porque haverá um novo tempo, um tempo em que os espíritos andarão lado a lado, tanto os encarnados como os desencarnados. Eles se ajudarão na evolução, porque todos precisam melhorar. E nesse planeta que nós temos, um planeta de terceira dimensão, que está caminhando para a quinta, para entrar na quinta, mesmo os espíritos desencarnados têm muitas dificuldades a chegarem a mim. Precisam ainda, tem muita coisa a melhorar, muita coisa a ser alcançada por eles. E é pela minha misericórdia que eu envio eles à Terra para conduzir os meus filhos encarnados, para que venham a mim. Mas é necessário prudência, é necessário sabedoria, é necessário discernimento. Porque muitos estão sendo, vamos colocar assim, imprudentes nas suas colocações, porque acham que o espírito desencarnado sabe tudo. Eles estão bem, estão crescendo tanto quanto vós. Eles estão evoluindo tanto quanto vocês. Eles estão bem, um precisa do outro. O encarnado precisa do desencarnado, mas tem que se ajudar um ao outro. E tem sim, filha, que haver questionamento, porque os dois têm dificuldades no processo evolutivo, porque não têm todo o conhecimento do universo, de todas as leis do universo. Então, há necessidade de questionamento, há necessidade de vir a mim, conversar comigo, questionar a mim, pedir direção para que eu possa esclarecer. Porque, filha, o pai dizia para mim, muitos acabam atrasando obras maravilhosas que eu tenho a fazer na Terra, através deles, porque não vêm a mim, não me questionam, aceitam tudo. E eu estou falando para que questionem, porque estamos numa época que eu tenho enviado os meus que estão aqui na Terra trazendo um novo. E esse novo, poucos estão alcançando. Até aqueles que eu tenho levantado sobre essa Terra para fazer a diferença nesta Terra. Alguns alcançam, outros estão engatinhando com um pouco de dificuldade, mas eu sei onde chegarão. E o pai falava assim comigo, e eu pedi, pai, é uma mensagem difícil para trazer, envia alguém para trazer comigo. Eu pedi que ele usasse o filho dele, Pedro. Eu pedi ao pai, use teu filho, Pedro. Porque Jesus canaliza com ele, Jesus incorporou nele. E Jesus tem dito que tem falado através dele conosco. Então eu pedi a Deus. Por isso eu falei antes de gravar que eu tinha pedido. E o Pedro, quando veio a mim, disse, estão pedindo para eu participar do trabalho junto com você e nós dois estarmos juntos. Então, é esta mensagem que eu queria deixar. Porque até hoje está se trazendo novo e a gente ainda quer construir tendas. Nós estamos agarrados ao modelo antigo, assim como os discípulos queriam construir uma tenda para Moisés e Elias, estamos nós novamente querendo construir tendas. E é essa mensagem que eu queria deixar, que eu queria falar. O irmão falou, o Pedro disse assim, estão falando comigo para você levar o tempo necessário. E a mensagem, eu nunca fui uma pregadora de pregar uma hora, minhas pregações eram 20, 25 minutos, porque eu trazia a mensagem que tinha que tocar aos corações. E é esta mensagem que eu tenho a trazer, que a gente pense muito nas posturas que a gente está adotando. Quantas tendas nós vamos ter que levantar ainda? Numa época em que está se trazendo mais coisas novas do que Jesus trouxe. E Jesus está aqui caminhando conosco, trazendo mais novo, mais um novo. E nós vamos ficar ainda agarrado ao antigo, porque são passadas, porque trouxeram as mensagens que nós estávamos preparados para receber naquela época. E agora está se trazendo um novo. O novo ainda vai ser trazido. O novo ainda não foi trazido. Nós falamos o repetido, o velho, de uma forma diferente. É claro que nós trouxemos uma coisa ou outra nova, mas foi muito pouco na frente do que será trazido. Nós apenas preparamos o terreno para que o novo venha. Ele ainda não veio. Perceba que duas coisas. Está tendo uma guerra espiritual não vista pelos olhos humanos. Essa guerra é para que haja uma mudança de ideias. A guerra espiritual está voltada totalmente à mudança de ideias, para que seja deixado o velho e se aceite o novo trazido de Deus para crescimento, para mudança de pensamento, para evolução, para amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional e mental, e uma mudança de comportamentos. E de ver Deus, de ver o universo, de ver a espiritualidade, e de ver a sua própria vida, seu próprio espírito, a sua própria imortalidade. Nós já sabíamos, mas mesmo assim fizemos, porque precisava ser feito para que fossem trazidas algumas mensagens e desse algumas respostas para muitos. Mas percebam que a palavra aqui, nesse planeta, atinge muito poucas vidas, eu digo dos encarnados, atinge muito poucos encarnados. A palavra, o que é dito. Perceba que vocês não têm muitos inscritos nesse canal e vocês não têm muitas visualizações, são muito poucas na frente de toda a população brasileira e de toda a população mundial. É muito pouco. Não dá ibope. O que é falado, mesmo que seja uma mensagem bonita, uma mensagem profunda, mesmo que seja trazidas algumas informações de vários aspectos espirituais, não dá muito ibope. As pessoas continuam levando suas vidas normalmente, cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, e até mesmo aqueles que estão ouvindo a mensagem espiritual continuam do mesmo jeito e não percebem que continuam. Muitos continuam no julgamento, no escarnecimento, na zombaria, na incredulidade, na falta de confiança, distantes da espiritualidade. Os espíritos estão aqui, sim. Nós incorporamos, nós canalizamos, nós intuímos, nós inspiramos. Mas nós somos espíritos, nós somos consciências extrafísicas, assim como vocês. Vocês são consciências intrafísicas dentro de um corpo físico. Nós somos irmãos, nós não somos seus mestres. Nós também não resolvemos os seus problemas. Nós também não somos deuses. Nós somos iguais a vocês, ainda imperfeitos, ainda com pouco conhecimento no universo. Nós ainda estamos evoluindo, ainda estamos aprendendo. Quando a gente, no plano espiritual, aparece com uma luz bonita, essa luz para vocês é vista como muito bonita, que é descrita nos livros psicografados, mas vocês não têm ideia do que é verdadeiramente uma luz grande. Existem espíritos com a luz bonita, sim. Vocês conhecem como Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier e outros que já estiveram encarnados aqui com uma luz bonita, sim. Mas vocês não conhecem outros que são muito mais antigos, com uma luz muito mais bonita e muito mais expansiva. Mas isso a gente fala, a gente vem falando em vários vídeos. Mas vocês percebam que poucas são as mudanças de postura com relação aos espíritos desencarnados e com relação aos espíritos que nós levamos à reencarnação para nos representar, para ser a nossa voz, que vocês chamam de médiuns. Ainda há necessidade de tocar num médium achando que será curado, achando que terá o seu problema resolvido. Você precisa abraçar, achando que vai receber uma energia divina que vai resolver todo o seu problema de doença física e outros problemas que você tem. Vocês colocam os médiuns à prova. Vocês vêm com questionamentos mirabolantes. Vocês embaralham as frases e as palavras porque vocês estão colocando eles à prova. Vocês estão afrontando os médiuns. Vocês querem desmascará-lo. Atitude de uma humanidade inferior, muito pouco evoluída. Você percebe que, mesmo com tudo que é falado, ainda não é alcançado, mesmo dentro da própria casa, não é alcançado por outros médiuns de outros lugares. Ainda estão agarrados a espíritos e a rituais, estão agarrados a danças, a surrupios, cânticos, estão agarrados a espíritos que representam Exu, espíritos que representam Pombagira, espíritos que representam a vibração Orixá, espíritos que representam outros espíritos, espíritos mestres ascensionados, e sem perceber, entram num fanatismo muito grande com espíritos, às vezes troca de religião, sai de uma religião onde se tem uma visão mais infantil, e vai para uma outra religião onde se tem uma visão mais expandida, mais científica, mais aprofundada da realidade. Transfere, muda de religião, mas transfere o fanatismo da religião anterior para a religião atual. O fanatismo continua. O extremismo continua. A visão estreita continua, mesmo com uma leitura, mesmo com o estudo de informações, com conteúdo mais profundo, mais expandido. Isso demonstra a imaturidade espiritual, a falta de expansão de consciência, a falta de visão de Deus e da espiritualidade. Ou seja, ainda uma humanidade muito infantil, espiritualmente falando. Esta é a realidade. Perceba que já foi falado muito, já foi falado muitas coisas, e algumas posturas permanecem. Está a mesma coisa. Nada mudou. Continuamos na mesma. Pouco foi o que mudou. Imaturidade de espírito. Continuam venerando espíritos e esquecem de Deus. Ficam o dia inteiro venerando orixás, venerando Exus, venerando pombagiras, sem perceber que está venerando. Diga, não, eu não estou venerando, é meu parceiro de trabalho, minha parceira de trabalho, mas está venerando, sim, está idolatrando, e se chega num extremismo, num fanatismo com espíritos, quando se fala disso o dia inteiro, não se tem outro assunto, só se fala disto de uma forma perniciosa, consumidora e muito infantil. E a gente aqui fica sem saber o que fazer. porque a gente pode tentar explicar, mas as posturas continuam. Mediante tudo isso, mediante esta imaturidade, esta infantilidade, mediante o extremismo, o fanatismo, o dogmatismo e a veneração com espíritos, a espiritualidade tem um planejamento impactante, que será trazido através de um e depois será trazido de uma forma ainda maior através de outro, ainda mais evoluído. Então, a espiritualidade tem um planejamento porque já percebeu que só nas palavras não se resolve. O dogmatismo continua, a visão estreita de espiritualidade continua, os paradigmas, os dogmas e a visão extremamente doutrinária das mensagens que são trazidas continuam. A visão muito rasa do que é escrito, porque foi escrito, foi trazido, uma profundidade grande, tudo que foi escrito, foi trazido, foram trazidas informações muito claras, mas é interpretado de uma forma muito estreita, muito rasa. Então a espiritualidade tem uma ideia, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Portanto, essa ideia veio de Deus, e essa ideia já é muito antiga. É nova para alguns espíritos do lado de cá, que sabem dessa ideia, alguns em alguns anos, outros souberam agora, outros décadas, outros alguns séculos, e alguns poucos em milênios. Mas é uma ideia velha. Então, Deus vai trabalhar de uma forma diferente, porque já percebeu que a palavra não é o suficiente, mas ele precisa alcançar uma quantidade muito maior de vidas. Ele quer alcançar a humanidade, o planeta inteiro, todos os países, não só o Brasil. Deus quer falar com todos os países, todos os irmãos que estão em todos os países, de uma forma que chame atenção. A palavra ainda não surtiu o efeito necessário. Para falar a verdade, tudo que foi dito até agora, aqui nesta casa, alcançou muito poucas vidas e alcançou até um certo patamar, um certo limite, mas não alcançou o limite que nós queríamos, que a espiritualidade queria. Até aqueles que foram alcançados e tiveram mudanças, não foi o suficiente, alcançou muito pouco. E outros não alcançou nada, na verdade. Tudo que foi falado aqui, tudo que foi dito aqui, todas as manifestações de espíritos, na verdade nós tivemos um efeito contrário. As pessoas pioraram, adquiriram mais débitos e mais karmas mediante as suas atitudes em relação ao que aconteceu aqui. Elas adquiriram mais karmas pelas suas posturas, pela sua conduta, pelo que planejaram e já fizeram. Adquiriram mais karmas, mais do que já tinham. Então, com misericórdia divina, com misericórdia de Deus, chegou a hora de nós fazermos diferente. Chegou a hora de nós fazermos de um jeito que vai prender a atenção de todos. Mas não pensem que nem sempre vocês vão gostar. Prestem atenção na postura das pessoas quando a espiritualidade começar a se manifestar da forma como está programado. As atitudes de idolatria serão estrondosas. A idolatria será muito grande, demonstrando a sua inferioridade evolutiva, que vocês precisam se apoiar em espíritos, em seres. Vocês não são independentes. Vocês não sabem buscar a Deus por si sós. Vocês precisam de uma muleta, de um outro espírito, de uma outra pessoa. Percebam que quando a espiritualidade se mostrar da forma como ela vai se mostrar, o extremismo será grande, o fanatismo. Vocês fanatizarão. Vocês idolatrarão um novo Deus, um novo Jesus. Jesus Cristo é um espírito como vocês. Ele não é Deus. Ele só é um espírito muito evoluído, apenas isso. Ele não quer ser venerado como Deus, como perfeito, intocável, inalcançável. Ele está aqui, nesta casa, mais próximo do que vocês imaginam. Ele caminha entre vocês. Perceba que quando ele diz que vai trabalhar em outros lugares e sairá daqui da Terra, vocês ficam tristes, dizem que não gostaram da ideia. Vocês são dependentes dele. Vocês não são independentes. Vocês dependem de espíritos. O rapaz já disse aqui em outras palestras, para vocês serem os mestres de vocês mesmos, seja você o seu mestre. Não busquem outros. Os livros estão aí. Estude-os e coloque em prática o conteúdo e vocês se tornam mestres. Com um ano de estudo, 2 anos de estudo ou 3 anos de estudo, vocês se tornam mestres. Vocês não precisam de alguém para tornar vocês mestres. Vocês são deuses, como já foi dito, mas vocês precisam de espíritos. Vocês precisam tocar. Vocês precisam de fenômenos para poder acreditar. Fenômenos que chamam a atenção, o milagroso e tudo mais. É o que vocês precisam. Só assim chama a atenção de vocês. Só falar não é o suficiente. Percebam que muitos dos que eram evoluídos encarnaram aqui falando, só falaram sem milagres. Eles são conhecidos hoje. Sim, hoje eles têm uma repercussão grande no mundo, mas na época deles foram pouquíssimos. Pouquíssimos aqueles que os seguiram. Assim foi com Siddhartha Gautama. A mensagem dele só foi propagada porque outros foram passando de boca em boca. E hoje Siddhartha Gautama é quem é. Siddhartha Gautama é conhecido e considerado um espírito também evoluidíssimo e inalcançável. Quando na verdade é só um espírito, é só um irmão. Muito evoluído, sim, mas é um espírito. Mas quando ele estava encarnado aqui, eram poucos aqueles que ouviam o que Siddhartha falava. Muito poucos. Só muito tempo depois é que Siddhartha foi reconhecido. Jesus, olha o que aconteceu. Assassinaram um homem. Porque ele dizia que era rei. Porque ele dizia que era filho de Deus. Porque ele dizia que era o Messias. Hoje vocês não assassinam. Mas hoje vocês escarnecem, zombam, julgam, usam a internet para julgar, zombar, escarnecer, adquirindo ainda mais karmas do que vocês já têm. Vocês continuam assassinando, desta vez com a língua, mostrando para o mundo quem vocês são, o quanto vocês são inferiores evolutivamente, zombadores, escarnecedores e julgadores. Então percebam que muito pouco vocês evoluíram, mesmo com o evangelho trazido, mesmo com os livros psicografados, com mensagens lindas e maravilhosas. Vocês parecem que esqueceram tudo o que foi lido e as suas atitudes são outras, totalmente diferentes do que está ensinando nos livros psicografados. Vejam a postura dos seus médiuns que vieram para trazer as boas novas, falar de fraternidade, de amor e tudo mais. Vejam as posturas deles quando algo diferente acontece. Vejam as posturas deles quando alguém incorpora os espíritos que trabalham com eles. Vejam as posturas deles quando acontece algo diferente daquilo que eles acreditam. Vejam as posturas deles quando acontece algo mais expandido, que precisaria de um nível de consciência mais expandido do que as deles. Vejam o que acontece, qual é a postura deles quando é feito algo totalmente diferente daquilo que eles acreditam como verdade. Na verdade, estão fechados para o novo e estão fechados com relação a outros irmãos. Não aceitam novos irmãos no seu círculo. Não se unem, estão separados. Os servos do Senhor, aqueles que se dizem os trabalhadores de última hora, estão separados, eles não são unidos, eles degladiam-se, eles brigam entre si, quando deveriam estar unidos. Brigam entre si por causa de pontos de vista diferentes, porque dizem que isso ou aquilo é impossível, é possível, que não pode, porque de acordo com a doutrina tal é impossível, não pode. Então, dessa vez, Deus vai agir diferente. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas ele precisa impactar. Ele precisa que a humanidade desse planeta atinja um novo patamar evolutivo, uma mudança de ideias, porque a guerra para a mudança de ideias está muito grande, porque a vontade de ficar nas ideias antigas está imensa, até por aqueles que se dizem consciência expandida, aqueles que dizem que querem o novo, que querem o progresso, que estão abertos para o novo. Não, não estão. Vocês estão agarrados a rituais. Vocês estão agarrados a espíritos, a orixás, a exus, a pombagira, a pretos velhos, a mestres ascensionados. Estão agarrados a extraterrestres. Vocês veneram os extraterrestres como deuses, seres inalcançáveis, de uma evolução que vocês nunca vão atingir. Vocês ainda agem como seres ainda muito infantis, muito crianças, muito pouco evoluídos e com muito pouca expansão de consciência. Vocês não são independentes, vocês precisam de muletas, vocês precisam de orixás, vocês precisam de exus, vocês precisam de pombagiras. Vocês não nos veem como irmãos e como amigos, vocês nos veem como deuses. Seja você o seu mestre. Mude o seu interior você mesmo, você não precisa de uma pombagira para mudar as suas emoções e os seus pensamentos. Faça você isso sozinho. A pombagira não vai fazer isso por você. Se ela incorpora em você e mexe no teu interior, não é para te modificar, é só para te dar um alerta, para você fazer o que tem que ser feito, não ela vai fazer por vocês. Vocês perdem tempo com rituais totalmente desnecessários. Vocês perdem tempo com danças totalmente desnecessárias que não acrescentam e não se faz nada. Vocês perdem tempo com roupas, fantasias que não são necessárias. Na verdade, o necessário é apenas a palavra. Sempre foi. Porque a palavra te aproxima de Deus. A palavra muda o seu espírito. A palavra faz você evoluir, faz você se desmaterializar e se espiritualizar. A palavra é a evolução, a palavra é a cura, a palavra é o controle das emoções, dos pensamentos e a aproximação do Deus Altíssimo e da felicidade plena que é ao lado de Deus. Muitos já vêm tentando falar isso. Nós enviamos Akhenaton, enviamos Jesus, enviamos outros. Agora nós enviamos este aqui. E o que mais é falado através deste é isto. Mas as posturas continuam as mesmas. Nada muda. Parece que quando o rapaz fala, entra num ouvido e sai pelo outro. E as posturas continuam as mesmas. Filha, você já ouviu falar numa tronqueira? Numa não. Casa de Umbanda? Não sei o que é. Alguém pode explicar para ela o que é uma tronqueira? É onde fica a proteção da casa. Então, a tronqueira ela faz a proteção da casa. A tronqueira faz a proteção da casa? Também. Tudo bem. Nós temos uma nova tronqueira aqui, filha. Sabe onde vai ficar a tronqueira dessa casa? Vai ficar neste espírito aqui. Ele é a tronqueira. Na verdade, ele sempre foi. Desde quando ele chegou. Então não precisa de tronqueira nessa casa. A tronqueira é ele. Tudo bem? Tudo bem. Hoje foi... Teve um treino para se fazer um campo aqui. O campo não foi feito. O campo só foi feito depois que o espírito dele se manifestou e fez o campo. O espírito dele. Mahavatara Babaji. Então, filhos, nós ficamos por aqui, não precisamos nos estender mais. Que vocês fiquem com a graça de Deus, com a graça de Jesus, que está à frente deste planeta, um mestre, nosso amigo, nosso irmão. Nosso amigo e nosso irmão, que nos trata como iguais, não como um Deus superior. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz.